E só o amor sincero concretiza as alianças. Se acredita na vida e nas trilhas, onde a sorte guia quem levanta todo dia. Vive feito um dia de coração, sem obrigação, aceite a sugestão. Diga sim, sim, diga sim. Se acredita que possibilidades são infinitas, quem levanta todo dia pra fazer sua correria de coração. Sem obrigação, aceite a sugestão. Diga sim, sim, diga sim, sim. No chão gravo a trilha, mais uma música filha da luz que brilha. São várias milhas percorridas, energia investida, feito família, briga, se ama, pisando em cascas de ovos ou lama. Anda em brasas e ultrapassa as chamas, até que se entende, perdoa, reclama. Resolve a vida sem drama, pra vida inteira cultiva o jardim da vida, inspira, acolhe os frutos que acredita. Se acredita na vida e nas trilhas, onde a sorte guia quem levanta todo dia. Vive feito um dia de coração, sem obrigação, aceite a sugestão. Diga sim, sim, diga sim. Se acredita que possibilidades são infinitas, quem levanta todo dia pra fazer sua correria de coração. Sem obrigação, aceite a sugestão. Diga sim, sim, diga sim, sim. A sorte inspira pra quem visualiza que o mundo é um imã e gira. Atrai e ao coração, sem distinção de crença, credo, religião. Aponta na direção da força da sua intenção, mas atenção, na terra é onde se faz a plantação. Aproveitar a jornada é a colheita de cada ação. E já que hoje é o dia, pra garantir essa vida, ha, deixa eu fazer minha correria. Se acredita na vida e nas trilhas, onde a sorte guia quem levanta todo dia. Vive feito um dia de coração, sem obrigação, aceite a sugestão. Diga sim, sim, diga sim. Se acredita que possibilidades são infinitas, quem levanta todo dia pra fazer sua correria de coração. Sem obrigação, aceite a sugestão. Diga sim, sim, diga sim, sim. Diga sim.